mas temos uma equipa nova e reforçada para trabalhar todos os dias por Oliveira do Hospital. Acreditem, essa é a nossa motivação. Somos de construir. Andamos há 12 anos a construir o futuro. As propostas dos nossos adversários é destruir o futuro. Quem cria os cortes e defendia os cortes para as freguesias? O Alexandrino e os seus executivos davam dinheiro para as freguesias. O candidato do PSD-CDS propunha cortes para as freguesias. É isso que vocês querem? Depois têm medo das sondagens. As sondagens estão aqui. Eles também estiveram aqui. Nem um quinto, nem um décimo das pessoas juntaram aqui. Comparem onde é que está a força. Há um movimento crescente de sul para norte e de norte para sul. Vamos estar sempre na linha da frente para proteger os mais vulneráveis e os mais desfavorecidos. Vamos continuar a cuidar daqueles que têm menos condições habitacionais. Sim, porque nós não abandonamos ninguém. Não deixamos ninguém para trás. Esse é o nosso compromisso que assumimos perante vós. Esta não é a candidatura do ego de um homem só. Esta é uma candidatura que está acompanhada de gente experiente. E quando os nossos adversários duvidam da força da nossa candidatura, olhem para esta equipa. Comparem. Há dúvidas em quem votar? Está aqui uma grande coligação. Esta é uma grande equipa. E quando se fala em coligação, oh meus amigos, coligação, coligação é a linha da frente com a população. Coligação, coligação é o PS com a população. Estamos cá para servir e podem contar connosco até ao fim. Vitória! Vitória!